Plano 3897, contato radar, voo para o nível de voo 340, saída da Eulenda, Eulida, presente em Bonita. 3897, da Eulenda, Eulida, obrigado. Condor 077, maintain position. 1 minute, please. Condor 077, holding position. Autorizado, portão 7? 3603, autorizado Juliette, portão 7. Juliette 7, 3603. Agilizando na medida do possível, portão 3603. Condor 077, after Airbus 320 in gate number 7, you're clear to initiate your taxi to runway 10 via apron 1, India Alpha, on hold point for runway 10, call tower 118.6, KNH 1013. Condor 077, KNH 1013, and after the Airbus is in its parking position, we taxi via the apron 1, India and Alpha to holding point runway 10. Solo voo 1273 para o táxi com 178 a bordo, alterna Campinas, autonomia 3 horas e 20. Gol 1273 aguarda a passagem do Boeing 767 da Condor. Após a passagem do mesmo, autorizado o táxi até o ponto de espera pistão 0 via Índia Alpha. No ponto de espera chama Torino, no noite, decimal meio, que é legal no 013. Após a passagem do Condor, autorizado o táxi na 10 via Índia Alpha. Chamando para a espera 118.6, 1273. Chaveiro 6259, só para dar uma satisfação de passageiro? 6259, aproximadamente 5 minutos. Mais 5 minutos, obrigado. Pós-etapa, desce para 2.000 pés, o QNH 1013, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Tower Botaco on the 077, we are ready when reaching. If you have an IP intercall from 10, we have the 100 degrees, if you 10 knots. Condor 077, confirm we are cleared for line up and takeoff runway 10. Approved, line up and takeoff runway 10. We end this 100 with 11 knots. Condor 077, lining up runway 10 in sequence and holding position. Clear line up and takeoff. runway 077 and clear for take of runway 10. Prossiga. Após o TAP, 2.000 pés. Nove, quatro, zero, autorizado agora, senhor, o pushback, o saneamento, chame táxi. Iniciando o pushback, chamada táxi, 940. Foi Salvador, Gona 273, ponte para dar 10, pronto para decolagem. Ali mantém. Chame Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 5319, decimal 25, good day. Say again the frequency? 119, decimal 35. 1935, calendar 077, Bonoit Salvador. Bonoit. Escuta o controle? Boa noite, Condor 077, passing 2,000 feet. Condor 07, pay the contact of departure, flight plate level 310, book a departure. Book a departure, flight level 310, Condor 077. TAM 3897, na escuta. Na escuta, 3897. Chama Recife agora em 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 25, 133, 25, obrigado, boa noite. Para o táxi, vou 1940, com 184 a bordo, alterna Galeão, 4 horas autonomia. Autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera chama Tua 198, decimal 612, Kennedy 10, no 3, o Gol 1940. Índia Alfa, ponto de espera 186, Gol 940, no 0, no 3. Oxanê 6259, após o início do táxi do Gol 1940, sua cauda, autorizado o pushback e acionamento Oxanê. Gente, ponto de voo, estou autorizado o acionamento 1959. 273, decolado agora às 48, controle de 935, bom voo. Tá, 35. T-35, Controle do voo 273, decolou, se escuta. Voo no 273, contato radar, super nível de voo 360, saída da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge. Oi, Salvador. Boa noite, voo 940.0.0, tá pronto. Ali mantém inicialmente. Ali mantém, o voo 940. 08, consideração Galeão 360. O TAN 3197 autorizado Salvador Galeão, nível 360. Decola da pista no zero com curva pela direita. Realiza o perfil da saída da EL. Após EL, Leda. Após Leda, voa Bridge via Upper Zulu 10. O restante conforme a rota do plano. O controle 119 decimal 35, torre 118 decimal meia dúzia. O transponder 5165, o TAN 3197. Autorização 360, saída da EL, curva direita, Leda, Bridge, Upper Zulu 10. 5 cotejamento correto, reporta para o acionamento e pushback TAN 3197, está ciente da informação, Victor? Está ciente da uniforme, vai receber a vitória. Eco Mike Sierra, autorizado Salvador Recife via correção. Autorizado Salvador Recife, nível 370, decola da pista 17 com curva pela esquerda. Realiza o perfil da saída Puca, transição Caju, via Upper Whisky 58, controle 199 decimal 35, a torre 198 decimal 612, aciona 5125. Controle está nas 119 decimal 35 e a torre 118 decimal 612. O Papa Romeu é com Mike Sierra. Cotejamento correto para acionamento táxi. Chama a torre 118 decimal 612. Confirma o pátio, o Eco Mike Sierra. Vento 110 graus com 1 a 12, autorizado pouso. Autorizado pouso, Serra, obrigado. Xaner 6259 para o táxi, 125 a bordo. São 4 horas e 10 de autonomia, até na Galeão. Oxanê 6259, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chama torre 198, decimal 612, QNH 10013, Oxanê. Entende, ponto de espera, Índia Alfa, chama torre 6259. Obrigado. Controle Salvador, voo 940, decolado, cruza, passa 2 mil pés. Voo 940, contato radar, super nível de voo 360, saída Arbor Elefa. Livre extensão 360, perfil Arbor Elefa, voo 1940. 1005, contact city center, frequency 125, small 45, alternative 126, small 85. 25, small 1, for Condor 077. 125, small 45, or 126, small 85. 12545, 12685, Condor 077. One lucky. É, como é que você acha para ingresso no 7, ajuste 1013? Chanel, mantém pista 10. Delta Serra Serra 55, direita 121, decimal 9. 1776, sua identificação autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Mari 050, voo na 776, para nós. Papai, Delta Serra Serra na escuta do solo. Afirmo livrando, senhor. Passa 3, posição 1, presente. Vai livrar Alfa Kilo, pátio 3, em coordenação com solo. O Papai, Delta Serra Serra. Atento à sinalização. Alfa Kilo, O 1273 Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25, 133, 25, sim. Delta Serra Lima, ciente, atenta ao sinalizador no pátio 3. Chiné 6259 ao 57199, decimal 3. 1935, boa noite, 6259. Salvador, boa noite, Oceaneira 6259. Oceaneira 6259, contato radar, sul para o nível de voo 360, saída da El, Leda Yud. 360, da El, Leda, Oceaneira 6259. Controle, seria possível da presente voar Leda 6259? Leda 6259, da presente Leda. Leda 6259. foram 940. 1940, Recife, 1269. 260, obrigado. Gol 940, informa o tráfego 11 horas, 32 milhas, 1 AT, 72, Patrick. Ok, sim, será para isso? Afirmativo, gol 940. Ok, mantendo o mesmo tempo do tráfego. Ô, professor de Salvador, muito boa noite. Trip 2 à noite, acendo identificação, vou na Pro Diamante, eu posso fazer isso. Ah, está tudo bem, na Pro Diamante. Ou 1940, Recife 126, decimal 0. Vamos tentar de novo, 1260, obrigado. Trip 520 da presente, voa tudo. Baixando até? 060, obrigado, senhor. Patango, Whisky Golf Kilo, irá pousar na pista 017. Aceita a vetoração para a pista 17. Então curve à esquerda na proa 115. Setenta por 50, voo no 776. Voo no 776, após etapa, dispara 2 mil pés e QNH 1013, autorizada final ILS, reporta estabilizado. Após etapa, 2 mil, reportarei estabilizado. O trip 5218, desça para nível de voo 050. Até o Oxanã é 6259, Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. Oxanã é 6259, copiou o controle? Ah, negativo, poderia repetir? Chama Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. 251, alternativa 133, 25. Oxanã é 251. Torre, controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Eco Mike Serra. Papa Romeu, Eco Mike Serra, acione 5125. Agora acionando 5125, Eco Mike Serra. Como é que você é a transfer 1935? Quilo, desça para 3 mil pés, ajuste 1013. O 35218, 70 para 50. 35218, desça para 3 mil pés, ajuste 1013. 0013. Tem o padrão 1013, desce até 3000. Tripe 5216. Eco Mike Serra, contato radar, subjuntor 370, saída PUCA. Gente, atenção ao 370 na PUCA, Eco Mike Serra. Abraço, Gemião. Bom voo, Sajão. Passarei 2224, sendo indicação chegada a MAN, desça para o nível de desça para 4 mil pés, o ajuste 1093. 4 mil, padrão, passarei 2217. Localizador, agora 776. Passarei 224, reautorizado no nível 070. Salvador, boa noite, eu vou no 884. Gol no 884, mas escuta. Passarei 224, copiou o controle? Negativo, 4 mil, ajuste padrão, passarei 2224. Passarei 224. Reautorizando o nível de voo 070. Controle, boa noite, é o Boa no 884. Boa no 884, passou a identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 060. 060, Mari, Boa no 884. Estabilizado, Gola 776. Boa no 776, Torre, 1 no 8, decimal 6. 186. Salvador, boa noite, chegou no 776. Padrão, autorizado TLS, é posto estabilizado. 2000, ajustado padrão, com ILS autorizado, chamará estabilizado. 5219. Aguardando a sua escuta, eu vou no 776. Gol 1776, tem livre pouso na 110, vento 110 graus, 1 nós. Gol 1776.